sem essa de baixo astral. No meu coração, eu juro que não. Não faz mal, valeu enquanto durou. E agora que terminou, preciso cuidar de mim. Sem ter uma explicação.